Tava ouvindo legal aquela hora. Agora eu tô ouvindo. Aí, doido. Toca o quê? Esqueci a música nova. Oi, tá me ouvindo? Cara, tô, mas não consigo ouvir. Dá muito retorno da bateria, cara. Muito retorno? Sim, eu ouço minha bateria depois de uns 10 segundos aí, ó. Pera aí. O problema, eu acho que tá no meu fone aqui. Eu acho que o problema é esse. Peraí, deixa eu fazer um teste com outro fone. Tô achando que esse meu fone tá bichado. Oi. Então, Então, deixa eu testar quanto fone. Tá me ouvindo? Vamos testar quanto fone. Como é que é? Tá tendo retorno pra tua bateria? Tá ou não tá? Você não está ouvindo a guitarra. Eu não estou ouvindo a bateria. Thank you.